Mediunidade é o termo que ele designa mediação. Então é intercâmbio entre duas mentes, poderíamos dizer assim, né? Entre uma mente, normalmente a gente fala entre uma mente encarnada e uma mente desencarnada. E como foi dito, todos nós temos essa faculdade. Ela é inerente ao ser humano. Todos nós possuímos algum traço de mediunidade. A gente às vezes tem uma ideia, uma imagem sobre mediunidade um pouco distorcida. A gente acredita que mediunidade se dá apenas dentro das casas espíritas ou simplesmente naqueles que têm uma mediunidade de efeitos, como se diz, como um Chico Xavier que escrevia, que via, ou como outros médios que incorporam, que a gente já ouviu falar. A gente acredita que mediunidade é apenas isso, mas ela é bem mais abrangente do que isso. E como foi dito, ela é inerente ao ser humano. Todos nós possuímos um certo grau de mediunidade. O que seria para nós todos um anjo da guarda, que todos nós temos? O famoso anjo guardião que a gente ouve falar desde que a gente é criança e que muitas vezes parece ser uma história de criança, mas que na verdade existe, que é um espírito amigo nosso, individual de cada um, e que nos acompanha durante toda a nossa encarnação. O que ele faz durante essa encarnação nossa? Por que ele está ao nosso lado? Se não para também praticar a mediunidade através das sugestões, das intuições que nós temos, daquela voz que meio que surge dentro da nossa mente, nos aconselhando, nos dando ideias, que muitas vezes a gente acaba achando que são ideias próprias nossas, mas que são sugestões. Então, como foi dito, o homem, ele age durante a vida dele toda de acordo com as suas escolhas. Somos nós que escolhemos o que nós fazemos, mas nós recebemos as influências positivas e negativas. Nós apenas damos vazão àquilo que nós queremos, aquilo que se afiniza melhor com o que nós pensamos. Então, quando nós temos algumas atitudes e nós percebemos depois que não foram atitudes boas, nós devemos repensar o porquê de tal decisão, o porquê de escutar tal ideia. Porque aqueles que estão próximos de nós, espiritualmente falando, eles se aproximam por afinidade. Então, muitas vezes, nós queremos, e até viemos na casa, para que seja afastado de nós esses espíritos que nos atormentam, que nos atrapalham, que ficam nos dando ideias que nós não queremos. Mas o afastamento se dá através daquilo que nós realmente fazemos. No momento em que nós mudamos as nossas atitudes, as nossas vibrações, modificam-se também. E através dessas modificações, nós passamos a acessar outros espíritos que também vão se afinar com nós. Então, se nós queremos coisas boas ao nosso lado, nós precisamos dar o passo na direção dessas coisas boas. A gente lembra do tempo de Jesus, de tudo que ele fez, que está até hoje, serve de estudo para todos nós. E a gente compara, de uma certa maneira, com a nossa existência. Nós sabemos a categoria do nosso planeta, em termos espirituais, e nós sabemos o porquê que nós reencarnamos aqui, quais são as nossas necessidades. E a gente vê uma figura como a de Jesus, que é completamente diferente de todos nós, completamente superior. E a gente então vê, através das leituras, através das mensagens mesmo que chegam até nós, a categoria de espírito elevado que ele era e que já não necessitava mais reencarnar. Ele já estava isento dessa necessidade. Mas ele veio até ao nosso planeta, como governador que ele é, para através da sua passagem, que foi curta, nos deixar uma direção, nos deixar um código de ética, de moral, um ensinamento, para que a humanidade pudesse, através disso, perceber a necessidade que nós temos dessa compreensão para poder seguir em frente. Porque era muito difícil, naquele momento, assim como algumas coisas acontecem hoje também são difíceis, que por si só a gente conseguisse romper essa barreira e caminhar a passos mais largos na direção da tal evolução que tanto se pede. Então, quando vem um ser como ele e outros menores também que vieram para nos auxiliar nessa nossa caminhada, nos indicando uma luz, eles vêm em missão. Eles vêm através de uma mediunidade que eles têm inteiramente compatível, integrada com o alto. Eles conseguem manifestar de forma bastante clara, esquecendo o individualismo deles e exercendo a mensagem que eles têm para passar. Esses irmãos são para nós, como eu disse, focos de luz, porque eles colocam na estrada a indicação que nós precisamos fazer. Antes de Jesus vieram outros, após ele também vieram outros, sempre tentando nos dar alguma informação, nos dar alguma direção. Quando a gente fala em humanidade, a gente percebe que, apesar de somos todos iguais, também somos, de uma certa maneira, diferentes em graus de compreensão, em graus de evolução. E o que nós precisamos todos é fazer com que essa compreensão ela se torne a todos, que ela possa chegar a todos e ser compreendida ao passo de ser feita, utilizada, aplicada. No momento em que nós conseguirmos fazer com que essa aplicação ela seja feita com realmente a compreensão do que estamos fazendo, do momento que estamos passando e do porquê nós estamos fazendo isso, nós aí sim estamos dando um grande passo. Aí sim nós estamos utilizando essa mediunidade que nós temos e fazendo com que ela se canalize através das nossas atitudes. A mediunidade boa, eu diria. Como foi dito, nós manifestamos o que nós queremos, mas nós recebemos os dois lados. Então que a gente possa, na paz, na harmonia, no equilíbrio individual, poder escutar mais essa voz que chega até nós. Existem várias maneiras da gente conseguir isso, mas principalmente é através desse equilíbrio e dessa harmonia.